Oh, rei, que choras por Absalão. Teu coração é dor, é lamento. Na batalha, a vitória se fez tristeza. Teu povo em vergonha, sem alento. Mas levanta-te, ó Davi. Fala ao coração do teu povo, pois mesmo na dor há redenção e a esperança renasce no novo. Volta, rei, com teu amor, traz a paz ao nosso clamor. Teus servos anseiam por ti, rei de nosso coração. Se prostra, clama por perdão. Mefibosete, coxa ao teu lado está. Barzilai, em sua velhice, te oferta amor com o cantarmos a ti.